te buscar. Não aguento mais sofrer, ser escravo do meu ser. Senhor Jesus, tenho que desabafar. Tenho feito tantas coisas que não quero praticar. Feito tantas coisas.